Meu Deus! Obrigado, minha esposa. Essa aqui, meu Deus do céu. Então, estica aí a sua fé, vai. Faz assim, ó. Estica o máximo. É um exercício de fé. Você quer ver como eu estico a minha perna e coloco a minha perna aqui em cima? Vocês querem ver isso? Eu vou pela maioria. Quem quer que o pastor estique a perna aqui? É olhando aqui de cima, não foi a maioria. Esticar a nossa fé, exercitar os nossos músculos. A fé que recebemos é como músculo para o nosso corpo. Amém? O músculo para o nosso corpo. É exatamente isso que nessa noite Deus quer que aconteça e que passe a você para que você exercite. Pode se assentar. Vocês acharam que eu ia fazer um alvoroço aqui, né? Quando eu não estico os músculos, eu estou me recusando a crescer. Quando eu não exercito a minha fé, eu me recuso a crescer. Ou seja, você acaba diminuindo na sua fé. Por isso que alguns discípulos disseram assim: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por isso que em determinados momentos Jesus disse assim: homens de pequena fé. E na verdade, como a sua fé, a fé que recebemos pela palavra, ela precisa ser exercitada. E o que faz a fé ser exercitada? Os desafios da nossa caminhada com Deus. Então, se não acontecer nada, você vai ficar com essa fé atrofiada e diminuindo. Por isso que nós que somos crentes em Cristo Jesus, precisamos de desafios na nossa caminhada cristã, para a glória de Deus. Quando a sua fé cresce, você influencia pessoas. Quando você exercita a fé, quando você aceita os desafios de Deus para a sua fé, você influencia a sua família, seus vizinhos, seus amigos. Você influencia pessoas que estão longe, que você nunca viu, quando você exercita a sua fé, quando você faz a sua fé crescer. Amém? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nesta semana, mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. 1 milhão e 100 milhões de pessoas se tornaram uma nova criatura no mundo. Você não entendeu. Por causa daqueles que estão aceitando o desafio de exercitar, de esticar a sua fé, estamos alcançando toda semana 1,1 milhão de pessoas do mundo se entregando a Jesus Cristo. Mas sabe quantas pessoas existem no mundo? Cerca de 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas são seguidores de Cristo. E as outras 5 bilhões de pessoas, elas estão perdidas nas trevas, estão caminhando para o abismo, sem que ninguém chegue até elas. Aqui em Vila Velha nós temos 400 mil, um pouco mais de habitantes. Se nós tivermos aí 150 mil evangélicos, aí você faz o filtro, desce um pouco, talvez bastante, seguidores de Cristo. Então, só em Vila Velha nós temos mais de 250 mil pessoas nesta hora, nesse exato momento, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua vizinhança, pessoas que estão nas trevas, perdidas. E a minha fé, quando ela é desafiada, eu consigo esticá-la, exercitá-la, eu vou alcançar essas pessoas. Quando nós falamos aqui que vamos ter 100, vamos chegar ao mês que vem com 1000 vidas. Pastor, o que é isso? É o desafio de Deus de esticarmos a nossa fé, de exercitarmos aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos que é de Deus. Mas se ficarmos de braços cruzados, de boca fechada, de mãos amarradas, de pés presos, no nosso mundo individual, a fé se atrofia e não conseguimos alcançar ninguém. E eu vou ensinar a vocês, o Espírito Santo vai ensinar a vocês, como esticar a sua fé. Primeiro, anote. Você deve esticar a sua fé por uma necessidade. Esticamos a nossa fé com uma necessidade. Sempre que a pessoa tem um problema ou uma necessidade intransponível, que ela não tem como resolver, que ela não tem controle, o que acontece com ela? Ela é levada ao quê? Hã? A exercitar a sua fé. Aí ela diz assim: só Deus. A pessoa chega aqui e tem uma doença incurável. É um problema. Não é um problema que atinge só ela, mas o seu pai, sua mãe, sua família, parentes, amigos, todos ficam consternados. De mãos amarradas, o que fazer? Nós não podemos fazer nada. Vamos então esticar a nossa fé. Esticamos a nossa fé quando estamos diante de uma necessidade ou de um problema que sabemos que só Deus pode nos ajudar a solucionar e a resolver. Esticando a nossa fé. Muitas pessoas perguntam para Deus: por quê? Senhor, que essas coisas estão acontecendo comigo. Quantos aqui já fizeram essa pergunta a Deus? Por que que Deus está deixando isto acontecer comigo? A resposta de Deus é esta: para esticar a sua fé. Infelizmente, na maioria das vezes, só quando nós estamos vivendo diante de um dilema, seja na família, seja no serviço, seja na vida pessoal, é que somos desafiados a esticar a fé. Por que Deus, o Senhor, está permitindo isso? Para esticar a sua fé. Diga para o teu irmão: olha, quando acontece algo, é porque Deus quer que você estique a sua fé. Para crescer a sua fé. Isto envolve o quê? Isso lhe chama um jejum. Isso lhe chama oração. Isso lhe chama a palavra. Isso lhe traz mais aos pés de Cristo, porque não tem para onde, eu não tenho o que fazer. Aleluia! Vocês lembram da multiplicação dos pães? Da história que está lá na Bíblia? Quando uma multidão de mais de 15 mil pessoas, lá está quase 5 mil ou 5 mil, mas a Bíblia não conta mulheres e crianças. E de repente, Jesus disse assim para os discípulos deles: ei, estiquem a vossa fé. Não, dê de comer para essas pessoas. Aí Filipe, um dos discípulos, disse assim: mas Senhor, nem que nós tivéssemos o dinheiro de todo um ano de trabalho de uma pessoa, nós poderíamos saciar a fome dessas pessoas que estão aqui. Aí chega o outro discípulo, André. Chega para ele e diz assim: Jesus, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus ensina aos seus discípulos: então estique a vossa fé. É um desafio. Como alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Estique a vossa fé. Você tem uma necessidade, um problema, uma situação que está acima de você. Deus está desafiando você a esticar a sua fé. Estique a sua fé. Conta a história de um pastor do Quênia, na África, de que esse pastor queria construir um dormitório para os pastores que passavam por lá. Mas ele não tinha dinheiro. E ele disse para Deus: Deus, como que eu vou fazer isso? E Deus falou para ele: eu estou desafiando a sua fé. Exercite a sua fé. E ele trabalhava numa empresa de petróleo. E lá dentro existia um vazamento que era uma goteira muito pouquinha. E ele chegou para o diretor da empresa e disse: tem uma goteira, nós temos que corrigir. E eles reuniram e disseram assim: olha, para corrigir aquela goteira nós temos que parar a empresa, a usina, temos que parar a metade dela toda. Não tem problema aquela goteira. Aí aquele pastor disse assim: o senhor me autoriza a ficar com aquelas goteiras? Ele disse: sim. E ele colocou então um latão e deixava ali. Depois de um mês, ele pegava aquele latão cheio, vendia o óleo. E isso ocorreu durante 8 meses. Em 8 meses, aquelas goteiras se transformaram no dinheiro que ele precisava para construir os dormitórios para os pastores que passavam por lá. Eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, Deus tem uma goteira para você. Deus tem um canal para fazer com que a sua fé estique e se torne real. Você só precisa aceitar o desafio. Não mais do que isso. A necessidade de se manter nos leva à história daquela mãe que estava com seu filho e a terra por 3 anos não chovia. E o profeta chegara na casa dela e dissera para ela: o que tens aí para comer? Ela disse: eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo, que eu vou fazer um bolo para eu e o meu filho, e amanhã nós vamos morrer, porque não há mais comida na terra. O profeta olhou para ela e disse assim: faça um bolo para mim. Aquela mulher deve ter se espantado. Mas a palavra do profeta foi: faça um bolo para mim, não vai faltar óleo e nem farinha na tua bacia. Ela estava entre aceitar o desafio da fé, de acreditar na palavra que Deus mandou através daquele profeta. Porque o profeta no Velho Testamento, ele era a boca direta de Deus. Ela estava entre aceitar aquele desafio, ou então não aceitar, e comer o bolo para ela, e fazer o bolo para ela e para o seu filho, e no dia seguinte os dois estarem mortos. Eu tenho duas alternativas: ou eu faço o que esse homem está falando, ou eu vou morrer amanhã. E graças a Deus, ela fez a opção de esticar a sua fé. Eu acredito. E depois que fez o bolo no dia seguinte, o profeta mandou recolher as vasilhas. E o óleo vinha, farinha vinha, óleo, farinha. E Deus multiplicou. Pega mais vasilha, não tem mais. Isso significa que o que Deus tem para você depende de quanto você estica a sua fé. Se a sua fé vai a 5 panelas, Deus só vai encher as 5 panelas. Mas se a tua fé vai para 100 panelas, Deus vai encher as 100 panelas. Estique a sua fé. Fale para o teu irmão, estique a sua fé. Faça crescer a sua fé. Então, a primeira coisa, podemos esticar a nossa fé com uma necessidade. Segunda coisa, esticar a sua fé com um sonho. Diga, esticar a minha fé com um sonho. Sonho. O sonho é o Espírito Santo lhe dando uma imagem do futuro. Lá em Joel, a Bíblia diz que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O Espírito Santo trará visões e sonhos no coração do povo de Deus. O sonho, a visão, é nada mais, nada menos do que uma imagem que o Espírito Santo traz para nós do que vai ser lá na frente, no nosso futuro. O que nós queremos ser lá amanhã, o que nós sonhamos hoje. Esta é uma linguagem do Espírito Santo. Deus tomou Abraão e disse: Abraão, estás olhando as estrelas dos céus? Sim, Senhor, estou olhando. Pois é, a multidão de pessoas começa a contar as estrelas. Senhor, eu não consigo. Pois é, assim vai ser a sua descendência. Deus injetou sonhos e visões e mostrou a Abraão qual seria o seu futuro. É uma imagem do que será amanhã. Estique a sua fé, Abraão. Veja o que vai ser. O que é a sua visão? O que hoje você consegue ver? Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Há pessoas que perderam a sua visão, que deixaram de sonhar por causa das dores, das adversidades, das situações adversas da vida. Deixaram de sonhar. Deixaram de enxergar. O entendimento ficou abotoado, encoberto. Quem não tem sonhos, não consegue viver. Há muita gente que deixou de sonhar, deixou de ter a visão de Deus. por causa das dores da vida. Pastor John Comiskey, ele contou a história de que Deus falou com ele para que ele ligasse para um grande evangelista nos Estados Unidos, Reinhard Bonnke. Esse evangelista, Deus o usa fazendo grandes conferências na África, no continente da África, e ganhando milhares de vidas. E Deus falou para ele assim: liga para ele e pergunta a ele quanto que custa uma conferência dele de uma semana na África. Quanto que ele precisa? Ele ligou: olá, pastor Reinaldo, quanto que é uma conferência do senhor? Quanto que o senhor gasta lá? Ele disse: $1,000,000. Diz o pastor Joel que ele achava que era $80,000. Aí ele chegou para a igreja dele e, rindo, ele disse: irmãos, Deus falou comigo isso, mas olha só, irmãos, é $1,000,000 e nós não temos nenhuma condição para isso. Vamos orar por isso. Aí um irmão lá atrás levantou-se e disse: pastor, eu aceito esse desafio. E fez a seguinte oração: Deus, me dê esse $1,000,000 para poder eu dar para esse pastor evangelista para fazer a conferência na África. Para você e para mim, loucura. Isso é fato. E o que aconteceu, pastor Marco Aurélio? Ele foi trabalhar, ele trabalhava numa grande empresa. E chegando na empresa, no mês seguinte, a diretoria da empresa, o cargo dele, ele era um projetista, ele fazia projetos. E aí a diretoria o chamou e disse assim: olha, nós queremos fazer um projeto ousado em toda a costa dos Estados Unidos. E escolhemos você para fazer isso aí. Isso vai levar mais ou menos um ano. E ele disse: sim. E aí eles falaram para ele: e você pode, depois que terminar o projeto, você pode pedir o que você quiser, nós vamos te dar. Ele disse assim: eu quero $1,000,000. Um ano depois, ele terminou o projeto, apresentou o projeto. A diretoria foi e deu $1,000,000 para ele. Ele pegou o cheque, levou à casa do pastor e disse: pastor, sim, meu filho, sabe aquele negócio que o senhor falou de $1,000,000? Sim. Ah, me lembro, sim. Pois é, como é que eu faço para chegar o cheque de $1,000,000 na mão do pastor? Porque eu falei com Deus para Deus me dar, para eu poder dar. Imediatamente o pastor Joy ligou para o pastor Reinan: nós temos aqui $1,000,000. Prepararam tudo para a conferência na África. Uma semana, 5 dias de conferência na África. Haviam 500 mil pessoas aguardando. E durante aqueles 5 dias de conferência, 1,100,000 pessoas se entregaram a Jesus naqueles 5 dias. Sem falar das curas, dos milagres. Estique a sua fé com sonhos, com visões de Deus. Ninguém vai parar você. Ninguém vai deter você. Eu acho que nós hoje, como crentes em Cristo, que temos uma liberdade muito grande do Evangelho no Brasil, somos muito mesquinhos. Pensamos muito pequenos, nossos sonhos são pequenos, a nossa fé é pequena, nós não temos nenhuma disposição para exercitar, para esticar a nossa fé, para alcançar coisas maiores em Deus, não. Preferimos muitas vezes tentar esticar a nossa vida pessoal, alcançando um dinheirinho a mais, um empregozinho a mais, uma coisinha a mais. Quando Deus está olhando para você e dizendo assim, meu filho, sonha. Meu espírito está dentro de você para você sonhar, ter visão. Com coisas grandes e firmes, eu te revelo. Que nós somos muito mesquinhos, queridos. Me desculpe a expressão, e eu estou me incluindo nela. Quando eu falo para as pessoas que daqui a 4 anos nós queremos ter 8 mil pessoas, 8 mil vidas, cerca de 2 mil casas, na grande vitória, as pessoas olham, porque essa não é a sua fé. A sua fé, a nossa fé é aquela coisinha titiquinha, sabe? Aquele negócio de pelo menos estar domingo lá, quem sabe? Pede-me as nações que eu te darei por herança. Você precisa ter fé, sonha, tenha visão, sabe? Abrace isso. Venha junto com o seu pastor. Não dê ouvidos àqueles que não têm mais sonho, que não têm visão, que só olham para o seu umbigo, que só olham para as coisas que ele quer conquistar para ele. Não dê ouvidos a essas pessoas. Essas pessoas são pequenas demais na sua fé. Elas vão desestimular você, elas vão desmotivar você, elas vão arrancar a paixão de Deus do seu coração. Não ouça essas pessoas. Ouça o que Deus está falando nessa noite. Ele quer que a sua fé cresça, expanda, alcance coisas maiores, porque Deus tem coisas maiores. Comece a imaginar o seu futuro. Comece a ver o que vai ser daqui a 10 anos dessa igreja, da sua vida. Comece a enxergar isso. É isso que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. Eu estava conversando, estávamos eu, o Miguel e o Marco Aurélio. E aí o Miguel fez uma conta errada, o Marco Aurélio corrigiu o Miguel. E o ano que vem, o Miguel falou assim, 40 células, né? 50. Mas aí a conta era para 100. 80 células. Mas ele hoje tem quantas células? 10 células. Será que o ano que vem nós vamos conseguir mais 70? Deixa isso tomar conta do teu coração. O problema é que as pessoas dormem jamais pensando naquilo que é espiritual. Elas dormem pensando na conta que tem que pagar amanhã, no problema que tem que resolver amanhã. Eu durmo pensando no que Deus vai fazer. Eu durmo olhando e visualizando e imaginando como que o ano que vem nós vamos ter que quebrar essa parede e colocá-la mais lá para frente. Eu durmo pensando em lares que estão chegando em Cariacica, lares que estão chegando, que vai chegar agora em Terra Vermelha, em nome do Senhor Jesus. Centenas de lares, eu durmo pensando nisso. Quando eu treino os líderes de célula, os supervisores, eu passo essa paixão para eles. E essa paixão significa a visão, sabe? É a imagem daquilo que Deus está dizendo para mim. Assim vai ser lá na frente, assim vai ser o seu futuro. O que é que você quer que seja o seu futuro amanhã? Quando temos um grande Deus que pode realizar grandes coisas. Qual é o seu sonho? Para esta igreja, para a sua vida, para o seu ministério, para o chamado de Deus na tua vida. Qual é o seu sonho? Qual é a sua visão? que vai acontecer. Estique a sua fé com sonhos e visões. Terceiro e último. Estique a sua fé com uma semente. Diga, estique a sua fé com uma semente. Amém? Primeiro temos que esticar a nossa fé com uma necessidade. Segundo, temos que esticar a nossa fé com sonhos. Terceiro, temos que esticar a nossa fé com uma semente. Deixa eu explicar aqui, olhem para mim. A semente, não tem aqueles remédios que vêm de cápsula? A semente que Deus coloca no nosso coração, é como ela vem dentro de uma cápsula. O Espírito Santo pega aquela semente e coloca dentro de uma cápsula. Aquela semente que você recebe, não é para você comer. A semente que a gente planta, você não pode comê-la porque ela não é digerível. Ela passa direto. Então, semente, algo que recebemos, não é para comer, é para plantar. E vai dar muitos frutos. Coloque a semente nessa terra de fé. Creia na multiplicação. Não creia plantando uma semente para ver uma árvore. Creia plantando uma semente para ver uma floresta. Louvado seja o nome do Senhor. Plante uma semente, crendo que aquela semente vai gerar muitas famílias restauradas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Vai balançar a cidade que nós estamos. Creia que a semente que Deus está colocando nas tuas mãos, que ela vai multiplicar. Não, eu estou plantando essa semente para dar um pezinho de laranja, pastor. Não, meu irmão, vai mais além, estique mais a sua fé. Plante essa semente como se você estivesse vendo um laranjal enorme, onde serão muitos trabalhadores para colher os frutos daquele laranjal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estique a sua fé. Saia daqui nessa noite decidido a esticar a sua fé. A crescer na sua fé. Teve um pastor que estava numa igreja e ele ouviu o testemunho de uma mulher. E aquela mulher estava testemunhando e ela disse assim: eu fui prostituta, trabalhei muito como prostituta, ganhei muito dinheiro como prostituta, mas um dia Jesus me tirou daquela vida. Eu fui salva, resgatada. E eu me casei com um pastor. Aí ela chamou o marido dela. E ela continuou dando testemunho. E disse: agora nós somos missionários. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando. Nós somos missionários. Precisamos de um automóvel para alcançar outras vilas do lugar onde nós estamos. Leva muito tempo entre uma vila e outra para nós chegarmos a pé ou de bicicleta. Deus falou ao coração do pastor que estava sentado lá: se você vai dar esta quantia para ajudar a comprar aquele carro. O pastor disse assim: eu repreendo o demônio do inferno, em nome de Jesus. Ele achou que aquela voz era do demônio que estava falando com ele. Aí ele caiu em si e disse assim: mas o demônio não ajuda ninguém. O Espírito Santo continuou falando para ele: ao término do culto, você procure o casal de pastor, missionários. Vá até eles. Mas ele disse assim: mas a minha esposa não está aqui. Eu preciso antes conversar com a minha esposa. Olha só. O Espírito Santo falou para ele assim: tem que ser agora. Não dá tempo para você ir falar com a sua esposa, ela não está aqui. Terminou o culto, ele procurou aquele casal e disse assim: vocês estão precisando de um carro? Essa é a quantia que Deus mandou dar para vocês para completar e comprar o carro. Toma. Ele voltou para os Estados Unidos, para a igreja dele. E Deus falou com ele. Em novembro, Deus disse para ele: o ano que vem, eu vou te mostrar coisas grandes. No ano posterior, Deus deu a ele 40 vezes mais o valor que ele tinha dado àquele casal de missionário. Ele diz assim: eu plantei uma semente sem imaginar que aquela semente ia brotar e gerar 40 vezes mais o valor que eu dei. Foi o ano em que ele teve mais dinheiro. Mas nós crentes não acreditamos muito nisso, né? Nós crentes muitas vezes a gente não consegue nem ouvir Deus falar. Eu estou aqui ministrando. Tem gente assim, ó. Deve estar em outro lugar, em outro paraíso, em outra terra, em outra galáxia, em outro. É o Espírito Santo falando com você nessa noite. Eu não preciso chegar para você, descer aqui nessa escada e falar para você: assim diz o Senhor, eu não preciso disso. Será que você só vai ouvir Deus falar se alguém chegar para você: assim diz o Senhor, plante essa semente? Deus está falando para vocês nessa noite. Estique a sua fé. Cresça na sua fé. Tenha sonhos, tenha visões. Plante semente em terra que dá 30, 60 e 100 por um. Não tenha medo. Não ande com pessoas que não acreditam da mesma forma que você está acreditando na visão, no sonho. Pessoas que desmotivam você. Pessoas que dizem para você: nada, isso daí é papo daquele pastor. Amanhã você chega na segunda-feira, a mesma coisa. Irmãos, eu estou mais decidido do que ontem de que nós vamos alcançar centenas e milhares de lares nessa região. Que Deus vai usar centenas e milhares de pessoas que estão aqui nessa noite. Eu já estou vendo, você está dizendo aqui, só tem centenas, pastor, já estou vendo os milhares. Eu já consigo ver os milhares. É a imagem que o Espírito Santo me dá de ver aquela parede já quebrada, estendida, e milhares de pessoas aqui. E um pouco mais esperando lá fora, porque terá um outro culto. Louvado seja o nome do Senhor. Você já vê isso? Você já vê a sua família salva? Você já vê o seu filho salvo? Você já vê a sua filha restaurada? O seu casamento restaurado? Você já enxerga a sua vida espiritual assim, sabe, crescendo muito com Deus? Agora, querido, se você quer brincar de crente, aí é contigo. De colocar e postar coisas bonitas no Facebook. De vez em quando eu dou uma olhada nos faces da vida. Frases bonitas. Coisas bonitas. Mas eu quero saber se essas coisas bonitas estão gerando frutos. Deus quer que você estique a sua fé. Estenda a sua fé. E isso aí não depende do pastor. Porque se você não esticar a sua fé, ela vai atrofiar. Sabe o que vai acontecer? Você vai diminuir. Eu tinha isso, eu era assim. Hoje eu não sou mais. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu fazia isso na igreja, fazia aquilo, fazia não sei o quê. E foi, vai diminuindo. Agora ele é, como alguns dizem assim: nada, não faço nada. Por quê? O que houve? Deus já me desafiou muito na minha fé. Mas eu não aceitei o desafio. Lembra que eu falei ontem à noite aqui na ceia? sobre raiz de amargura? A raiz de amargura mata a sua fé, destrói a sua caminhada. Raiz de amargura fica nas trevas, só embaixo da terra, não vê luz, não consegue enxergar nada de bom, está nas trevas. Sua fé não frutifica, as suas palavras são palavras amargas, não tem semente. Deus, nessa noite, está dizendo para nós assim: vamos esticar a nossa fé. Você vai alcançar coisas que você nunca imaginou que ia alcançar. Mas o Espírito Santo vai te dar a visão do futuro. De como vai ser daqui a 5 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vire para o teu irmão mais uma vez, diga para ele, estique a sua fé. Quando você tem um grande porquê, Deus vai lhe mostrar um grande como. São milhões de vidas perdidas na escuridão. Deixaram de sonhar. É aquela fé que faz você nem se movimentar. É uma fé comum, como qualquer outra pessoa tem. Não é essa fé que nós estamos dizendo. Nós estamos falando da fé que remove montanhas, que restaura, que ressuscita mortos, que cura feridos. Nós estamos falando de uma fé que não se contenta. Já chegamos a tanto, tá bom. Não. Nós estamos falando de uma fé que quando chega a tanto, ele diz assim: é só o começo. É só o começo. A minha fé, a visão que Deus me dá, o que eu vou ser daqui a 4 anos, o que a vida e paz vai ser, o que as famílias que estarão envolvidas nesse ministério vão ser daqui a 4 anos. Em nome do Senhor Jesus. Deus lançou o desafio, Deus nos dá o desafio todos os dias. Estar aqui, nessa propriedade, é um exercício que nós fizemos e esticamos a nossa fé. E abraçamos esse lugar. E muitos vieram comigo. Muitos estão. Pastor, vamos abraçar, vamos abraçar. Nessa noite, pode ter gente aqui que ainda está nas trevas, perdido. Sem Jesus, sem salvação. Mas nessa noite, talvez você faça parte desses milhões que ainda não entregou sua vida a Jesus. Está perdido. Caminhando para o abismo sem saber que está caminhando para o abismo. Mas nessa noite, o autor e consumador da fé, que se chama Jesus, está aqui. E ele convida você a experimentar essa fé. E o primeiro e grande desafio para a tua vida é entregar a tua vida. Tudo, pastor, tudo. Se você quer tudo de Deus, entregue tudo para Ele. Entrega o teu coração, tua vida. A partir de hoje, faça essa aliança com Deus. Eu quero convidar você, no poder do nome de Jesus, que quer sair dessa escuridão e vir para a luz que é Cristo, e experimentar esta fé, que deixa o seu lugar e vem aqui na frente, já como uma atitude de fé. Deus tem visão, visões, sonhos, que Ele quer fazer na tua vida. Pessoas que deixaram de crer por uma situação adversa, por um problema, por uma dor, uma experiência traumática que você teve. Eu deixei de acreditar.